um jogo de sedução, onde amamos sem razão. As palavras não nos chegam. O amor segue sem norte, confia-se o jogo à sorte, porque as regras só nos cegam. O amor segue sem norte, confia-se o jogo à sorte, porque as regras só nos cegam. Entre apostas e desejos, a ganhar roubam-se beijos, a quem rende o coração. Mas no jogo é vencedor quem não deixa que o amor se confunda com a paixão. Mas no jogo é vencedor quem não deixa que o amor se confunda com a paixão. Entre olhares desinquietantes, suspendemos os instantes para haver tempo de arriscar. Lanço os dados no escuro e sem medo do futuro, um de nós sai a ganhar. Dados no escuro e sem medo do futuro, um de nós sai a ganhar. No escuro e sem medo do futuro.